Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto. Edição para domingo, dia 1 de maio de 2016. É a revolução do Dia do Trabalhador e das promoções do Pingo Doce. É verdade. Olá, Adriana. Olá, Carlos, esqueceste uma coisa. É que dia 1 de maio também é o dia da mãe. Que terá, pois é. Porque eu o meu ah, pois é, ninguém ouviu. Só tu. Estou tão doentinho. Oh, te veio. Mas é o dia 1 de maio este ano, além do Dia Trabalhador das Promoções no Pingo Doce, também é o dia de todas as mães, ao menos em Portugal. Já sabe que no resto do mundo tem os seus dias específicos, mas em Portugal calha este ano a ser o dia da mãe também. O que não deixa de ser curioso, porque se formos a ver, todas as mães são grandes trabalhadoras, sejam elas que tenham trabalho fora ou dentro de casa. Portanto, até combina bem com o dia do trabalhador, certo? Caros ouvintes, eu discordo. Para mim, e isto eu digo sempre para mim, o dia da minha mãe é todos os dias. Sim, ok. Também é aí Segunda-feira, dia da minha mãe me fazer o almoço. Terça-feira, dia da minha mãe me fazer o jantar. Sábado, dia da minha mãe me comprar gomas. Por exemplo, não é? Todos os dias é dia da minha mãe. Mas aí concordo contigo, todos os dias são dias também. Pronto, mas o dia do Era para ser uma trabalhador, quer piada, dizer, Maria. também todos os dias são dias de trabalhadores, não é? Penso eu Era, lá mas que. era para ser uma piada, filha. Sim, Não eu era para ser uma sei. coisa séria. Porque isto para sério já basta a vida. Ainda bem que não é o dia do preguiçoso. Porque há muitos que são preguiçosos. E também há muitas mulheres que, apesar de terem posto filhos ao mundo, terem dado à luz, não são mães. Portanto, e já agora são as mães, eles não dizem que tipo de mãe é, se é humana ou não. Portanto, as mães, todas as cadelinhas, gatinhas, vaquinhas, burrinhas, éguas, portanto, que são mães, que têm filhotes, portanto, Está também é o dia mal. delas. Está mal. Sabe Porquê que não porquê? é éguazinhas? Pronto, Quer dizer, pode ser. burrinhas, vaquinhas, Éguazinhas. cadelinhas, éguas. Isso é um termo Éguazinhas, ofensivo, assim. porquinhas. Pronto. As badalhoquinhas também. Ah, é essas, são humanas. Rolinhas. Lagartinhas. Todos os outros animais que põem filhos ao mundo. Pronto, também é o dia dele. Baleiazinhas, são tão pequeninas. Só um animal que não vai festejar o dia da mãe. O cavalo Qual? marinho, porque quem põe os filhos ao mundo é o cavalo marinho macho. E não a fêmea. Ah. Ah. Portanto, não festeja o dia da mãe. Porque é que a fêmea só dá os óvulos. Pronto. E o macho que se amanhe com o resto. Então, não deixa de ser dia da mãe também. Ela também é mãe. Não dá à luz. Pronto. Ah, então quer dizer que o dia do pai não faz sentido nenhum. Porque o pai não dá à Faz. luz. Não dá à luz. Mas ajuda. Ok, Então, pronto, tens razão. Pronto. ela precisa mesmo do dia da mãe, pronto, só que. Então, mas espera aí. E Diz. todas aquelas mulheres que são dadoras de óvulos nos bancos de doação de óvulos? Ou aqueles homens também vão aos bancos para doar? São pais e mães? Não. Podem ser considerados? Não. Não porque eles não vão lá para ser pais nem mães. Eles vão lá para ajudar os outros a ser pais ou mães. Pronto, mas ou seja, Mas eles não são pais. mas há crianças por aí que são filhas deles, porque o material, metade do material é deles. Pois, menos do que isso. Porque é certo que há o óvulo e há o espermatozoide que formam o ovo, mas depois a partir daí, tudo o que é a partir daí são genes da mãe. Ah, pronto. Por exemplo, se a mãe, por exemplo, não tiver as defesas em ordem, por muito saudáveis que sejam o óvulo e o espermatozoide, a criança vai nascer provavelmente com essa deficiência. Se a mãe for, por exemplo, seropositiva, a criança deverá nascer com SIDA. Ou se a mãe for dependente de químicos, mesmo que tenha deixado de consumir, é muito provável que esses, portanto, que esses, que essa criança também nasça afetada com essa dependência de droga, por exemplo. Sim, há muitas crianças que nascem ressacadas, a ressacar mesmo. Sim, mas digo, no caso de uma, como é que dizer, pronto, neste caso de óvulos e de espermatozoides que são doados, mesmo nesse caso é, pronto, pode acontecer, e se acontecer pode ter muito a ver com a, como é que dizer, com a mãe, não com a pessoa que deu o óvulo, mas com aquela onde a ver lá está. Por isso é que não há nenhuma restrição com respeito a estas situações dos óvulos e dos espermatozoides, mas já há, por exemplo, com respeito à barriga de aluguer. Exatamente. Porque aí sim, a mãe biológica já existe. Já é diferente da mãe que depois até poderá ficar com a criança. Exato. E só uma coisa que eu acho, só uma coisa que os genes transmitem, aliás, os óvulos, os espermatozoides podem transmitir, que é doenças genéticas. Isso é verdade, podem transmitir doenças genéticas, mas à parte disso, sei lá, tudo o resto é até a própria, o próprio desenvolvimento temperamental da criança será com base, portanto, na barriga da mãe. Exatamente. Nos comportamentos da mãe. Mas, por exemplo, num caso, eu uma vez ouvi numa reportagem de uma mãe independente, portanto, recorreu a um banco de espermatozoides, e ela queria umas certas características, portanto, que fosse pele clara, olhos claros, e a criança nasceu realmente pele clara, olhos claros, ou seja, foi buscar essas características ao pai, ao dador, neste caso. Pronto, pai não, que era ela, pois, para teve problemas para registar a criança, não podia ser pai incógnito, e teve que ter então um papel da clínica para dizer que recorreu a um banco, a um dador, e por isso não sabia quem era o pai, mas recorreu a essas características. Considera-se pai ou mãe a partir das 12 semanas, costuma-se dizer assim. Ora, como o óvulo, os espermatozoides não têm 12 semanas, enfim, como vida, deve estar ali congelados, mas enfim, mas isso aí, pronto. Mas à parte disso, como não é uma vida que existe há 12 semanas ou mais, não se considera como pai ou mãe. Uhum. Por isso é que, pronto, há essa diferença, basicamente, e pronto, é por aí. Como é que eu posso dizer? Pronto, olha, basicamente é isso. Mas esses não são nem pais nem mães, são apenas dadores. É a mesma coisa que as pessoas que dão sangue, por exemplo. Quando tu recebes uma transfusão, tu não tens parte, ou seja, aquela pessoa não te é nada, ela não passa a ser-te nada. Exatamente. Não é? Pronto, são coisas, é apenas uma transmissão de material orgânico, não é uma transmissão de algo anímico ou de um filho, no caso, não é? Portanto, como não é, é apenas uma transmissão orgânica, uma doação orgânica, não se involucra a pessoa nisto, ou seja, a pessoa continua a ser apenas isso, um dador, porque senão se fosse pai então teria sempre direitos e teria sempre deveres que a pessoa não estaria disposta a assumir, senão não seria dador, seria pai. Ok. Pronto. E agora? Ficou-se naquela coisa assim séria. E agora, mudando de assunto, caros ouvintes, vamos então seguir viagem. Hoje, esta semana, fomos até à Islândia, um país que está situado também na Escandinávia, não é? A para esses lados. Islândia. Que, não é? É. Que parece ser bastante bonito, com uma língua um bocadinho estranha. Islandês, mas pronto. Idioma. Não. Mas porquê que não pode ser língua? Porque isso pode. Para tratos sexuais pode. Ah, pode interpretar de uma outra forma. Pronto, então, idioma islandês. Porque senão vão ficar a pensar, não é? Ah, é diferente, tem que visitar a Islândia. Ver se vejo por lá uma islandesa, um islandês, dependendo da pessoa, não é? Pois, vejo lá uma língua interessante. Exatamente, para perceber se. E depois, não, é que depois não é isso. Depois é o pior é que depois de passar um carro recebemos um e-mail. Ora, eu fui à Islândia, eludido naquilo que vocês disseram, que era uma língua diferente. Não é igual a todas as outras. Quero o meu dinheiro de volta. Pois sim. Pois, muito convém explicitar aqui que é um idioma. Pronto. E coisa. Mas sim, vá, uma língua, não interessa. Um idioma é bom. Mas sim, vamos à Islândia, um país interessante, situado na Escandinávia. E pronto, e nós, como nos portamos bem, gostamos de andar sempre assim por sítios meios, não digo estranhos, nem recôndridos, ou coisas como é que isso lá se diz. Como é que tu disseste? Não disse. Recapitula. Disseste diz lá, foi giro. Recôndridos, não. Não disse nada. Recôndrigos é recônditos em islandês. Estão a ver? É parecido com o português até. É a única palavra que não existia. Foi inventada agora pela Adriana. Mas é recônditos. É isso. E pronto. Parece a Adriana Flória que não conseguia dizer los rebujitos. Só conseguia dizer los recorridos. É o mal das Adrianas. Ai, ai. Mas pronto, sim. Recôndito. Exato. Mas não, é um país bem simpático até. Portanto, digo, vocês podem visitá-lo, mas se não quiserem visitar porque não têm dinheiro, podem no visitar através das músicas que nós trazemos hoje no nosso programa. Certo? Sim. Deixa-me fazer uma coisa que é importante também. É importante, dá uma curiosidade. E que tem a ver com o seguinte: a Islândia é o único país do mundo, pelo menos do civilizado, que não tem exército. O país faz parte de uma região muito interessante, que é o norte da Europa, e basicamente é um país que, neste caso específico, não tem exército. E distingue-se por isso, é um dos países mais pacíficos do mundo. Dizer já agora também, porque Adriana hoje está estranha, dizer também já agora que portanto em 2010, acho eu, 2009, a Islândia recusou-se a pagar uma dívida. E foi um país que teve uma atitude exemplar porque destituiu toda a classe política e começaram uma nova. portanto, todos os que foram para o partido, para o novo governo, nenhum deles tinha experiência política. E estão hoje... Aliás, há até um exemplo muito interessante da Islândia, porque este senhor agora que lá estava, o primeiro-ministro, era um dos envolvidos nos papéis do Panamá, e foi o único ministro que admitiu e que se demitiu em consequência dos seus atos. São apenas características da cultura islandesa. Podes seguir. Exato. Posso seguir com as três primeiras músicas, certo? Com certeza, como é habitual, desde 2013, 14, assim, por aí. Por aí. É 2013, mas pronto. Então, a primeira música vai. Porque ao princípio. Ah, sim, desculpa, diz. Sim, ao princípio. Não, é porque ao princípio, mas tens razão. É porque ao princípio nós tínhamos, se tu bem te lembras, tínhamos a mesma lista, mas durante duas semanas. Porque nós tínhamos idealizado fazer uma sequência de 12 músicas, lembras-te? Sim. Era assim que elas eram feitas, por isso é que eu de momento desconfundi-me. Por isso é que eu disse 2013 a 2014. Mas sim, mesmo quando era assim, nós dividíamos era em duas partes. Mas sim, tínhamos lá as músicas. Eram seis só. Sim. Por isso, então, sim, três de cada vez. Sim. Vamos iniciar então com a Björk, com o Lion Song. Vulnicura é o nono álbum da cantora e compositora islandesa. O seu lançamento, anteriormente previsto para março de 2015, ocorreu em janeiro, devido a ter, portanto, a notícia ter andado pela internet. A notícia do lançamento. O anúncio do disco foi feito pela própria cantora na sua conta do Facebook. O álbum foi produzido e co-escrito em parceria com o venezuelano Alejandro Gersi, conhecido como Arca, e com o inglês Bobby Krlik, conhecido como The Axan Kwake. Como é que isto se diz? É isso, Kwake. É. Esta é uma cantora e compositora islandesa, vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o Prémio Nobel da Música. Björk também é atriz, instrumentista e produtora musical. Já lançou 9 álbuns e 2 bandas sonoras. O seu estilo musical eclético alcançou reconhecimento popular, e este inclui o rock, o jazz, a música eletrónica, clássica e folclórica. A sua voz também tem sido aclamada pelas suas qualidades distintivas, com um timbre incomum e incomparável. O seu trabalho tem sido aclamado pela crítica. Ganhou 5 prémios Brit Awards, 4 MTV Video Music Awards, 1 Mojo Awards, 3 UK Music Video Awards, e em particular ela recebeu em 2010 o tal Polar Music Prize da Royal Swedish Academy of Music em reconhecimento pela sua música profundamente pessoal e letras músicas, seus arranjos precisos e sua voz única. E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre ela. Tens alguma coisa? Não, não. De segundo, vamos ouvir Emiliana Torrini com o Jungle Drum. É o terceiro single feito para o seu terceiro álbum, chamado Me and Harmony. Foi feito como download digital, foi lançado como download digital em março de 2009 e mais tarde em junho de 2009 como o CD single, só na Alemanha. A canção, o título da canção, oferece um erro que é normalmente mencionado, como Jungle Drums, com S no fim, mas não tem o S. Cantora. Esta cantora é uma cantora islandesa, mais conhecida por esta música e pela performance na música Gollum Song, do filme de Peter Jackson, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Torrini cresceu em Kovavogir, onde aos 7 anos se juntou a um coro como soprano, até ir para a escola de ópera aos 15, em 94. Ela se tornou bem conhecida na Islândia depois de ter vencido uma competição musical para jovens estudantes, cantando I Will Survive aos 17. Não tenho mais nada também a dizer sobre ela. Por acaso esta música é bem conhecida. E por acaso? Não? Quando a ouvir. Não. Agora vamos ouvir os Sigur Rós com Stormy. Stormy, que é a mesma coisa que dizer storm em islandês, ou seja, tempestade. É uma canção escrita e gravada por esta banda post-rock para o seu sétimo álbum. E agora vai ser bonito. Para o seu sétimo álbum, que Make It, ela aparece, portanto, como a quinta faixa no álbum, e é o primeiro álbum desde o álbum de estreia chamado AF, que não tem a participação de Kjartan Sveinsson, que deixou a banda em 2012. Portanto, esta banda tem elementos melódicos, clássicos e minimalistas. O nome islandês significa Rosa da Vitória, o nome da banda. E a banda é conhecida pelo seu som etéreo e pelo falsete vocalista Jónsson. A banda foi formada em Reykjavik em 94. O nome da banda é o nome da irmã de Beyoncé, ou seja, do vocalista, que nasceu no mesmo dia em que a banda foi formada. Beyoncé é conhecido por usar um arco de violoncelo para tocar guitarra elétrica, pelo falsete na voz. Isto agora é um à parte, não é conhecido por isto. Não tem visão no olho direito e é abertamente homossexual e é vegetariano. Segundo eu, o abertamente homossexual é giro. Mas quanto ao vegetariano, segundo ele, que não conseguia namorar ninguém que fosse, portanto, que comesse carne, porque ele não tolera ver que matassem, cozinhassem e comessem. Mas é assim. É a melhor estar calada. Bom, é a opinião do homem, temos que respeitar, não é? Sim, mas se formos a ver, cada um é como é. Quer dizer, ele pode ser vegetariano, não tolerar que comam carne, mas ele não come. Se nas suas relações? Não come. Diz? Nas suas relações não come carne? Então namora com quem? Com vegetais? Hã? Então. Claro. Não percebi. Então, ele é vegetariano, ok? Não come carne. Mas nas suas relações até come. Né? Ele não namora com vegetais e frutos. Quê? Mas ela é canibal? Não. É outro tipo de comer. Pois. Demoras um bocadinho a chegar lá. Não, eu cheguei, eu não queria acreditar no que estava a ouvir. Pois, eu sei. Porque. Bom, deixa eu fazer o publicitário que nós temos, ou que nós tínhamos no Canal 1, em que dizia já não sei o que e tal, é outro tipo de fome. Pois, mas ele não come ninguém, quer dizer, relações sexuais não tem nada a ver com comer nada, com comer carne, isso é uma. Não. Não. Pronto, ele não. Ele deixa a pessoa inteira. Penso que sim, não sei, nunca contactei com nenhum namorado dele. Pois, portanto, bem, se calhar aquilo tem um bocado de um misto das 50 sombras de Grey, mas isso é outra história. Mas Mas para todos os pronto, tipo, efeitos, há metade. aparentemente ele não come ninguém. Não. Conversa. Portanto, pronto, é aquela base. É. Continua a ser vegetariano. Sim. Exato. É a mesma coisa que. Como é que tens de explicar? Se ele tivesse esse fetiche por vegetais, eu já não sei como é que isso se chama, já soube como é que isso se chama. Eu sei que animais é zoofilia. Agora não sei como é que se chama de vegetais. Já soube, mas porque há pessoas que têm esse fetiche. Há. Pois, mas não parece que O seja caso. o caso. Não, Ele também gosta acho que não. mesmo. Ele gosta mesmo de. Pronto. Como dizia o Elite Stace, mas é com outro tipo de bananas. Tu desencaminhas, mulher, é que sou tão séria. E tu desencaminhas-me. Eu. Ah, sim. E pronto. E é isso. Não tenho mais nada para dizer sobre esta banda. Ah, até tenho, porque eles vão estar aqui em Portugal no festival Nós Primavera, não, Nós Alive. Acho que é. Assim Sim. que se chama, não é? Pronto. Eles vão estar cá, portanto, é assim, quem quiser conhecer o Yonsei. Ao vivo e a cores, é só ir ao festival e vendo no palco a tocar. Pronto. É ele e aos colegas de banda, né? Não é só eu. Claro. Pronto, é isso. Pronto. E vamos à música, não é? Exatamente. Então, já voltamos, ouvintes. Até já! Já. Hey, he will call on our sins. Maybe he its peak, then transformed. these abstract, complex feelings. I just don't know how to handle them. Should I throw ire on one of these books? But which one? Joy peak, humor peak, frustration peak, anything peak for clarity. Maybe he will come out of this loving me. Maybe he won't. I'm not taming love anymore. Maybe he will come out of this. Maybe he will come out of. Burning. I'm from the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk. My heart is beating like a jungle drum. Dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk-a-dunk. My heart is beating like a jungle drum. Conduza com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. Novamente. Ah, que giro, novamente ainda não. Aqui um pequeno lapso da minha parte. E ainda não com a Adriana Pequeno. Vamos estar em alguns segundos, mas ainda não. Ok, agora já. Olá, Adriana de volta. Olá, de volta, Carlos. Adriana de volta não, Adriana Pequeno. Sim, está correto. Olá, Carlos. Pois é, nós estamos de volta para a nossa segunda parte. Sei que a primeira foi assim um bocadinho para o Lito, mas... Quer dizer, também se formos levar as coisas a sério, também tem graça. Este programa é mesmo para não ser levado a sério. Quer dizer, é para ser levado a sério por vocês. Porque é um programa sério, feito por pessoas sérias, e é um trabalho sério. Mas nós também devemos nos divertir e divertir-nos a vocês. Certo? Certo. Eu já respondo por ti e tudo. Pronto, é um bonito monólogo, sim senhor. É. Olha uma coisa, e o que é que dizes de irmos ao nosso Informação 3 em ponto? À vontade. Então, que distraída. Antes que não te lembraste que já acabou a rubrica. Ah, pois já. Vamos ter um programa independente só a falar destas coisinhas novas de antena web. Pois, até fui eu que dei a ideia e tudo. Ai, senhores, o que a idade faz às pessoas? Estás-me a chamar de velha, é? Olha quem fala. Não, chamar-te de nós. Olha quem fala, tu és mais do que eu. Não sei, depende de como a pessoa se sentir. Não interessa a idade no bilhete de identidade. Ou melhor, no cartão de cidadão. Ou melhor, como lá queiram chamar. Mas interessa pois, é como a pessoa o meu é de cidadão, o teu... O meu não sei, o teu não tem nome ainda. Não, o meu também é cartão de cidadão. Não, o teu tem que... Tu não és homem. Tu tens que ter o cartão de cidadão, ou de cidadania, ou bilhete de identidade, ou essa mariquice... Cara, é aquelas coisas que eu não concordo nada com o bloco de esquerda, mas enfim. Ah, vá, tenho identificação e acabou-se. Pronto. É o que me interessa. Portanto... Documento de identificação. Olha, isso é interessante. Porque documento é masculino, identificação é feminino. Pronto, estás a ver. Ah, mas espera, ainda não podia ser. Porque depois havia os outros, portanto, os que ainda não definiram bem se são homem ou mulher, que vinham reclamar que não era discriminatório haver documento de identificação. Olha, na Polónia há 5 géneros masculinos diferentes. Porra! Na gramática. Ah. Portanto, façam o que quiserem, mas a lógica... Isso eu não vejo lógica nenhuma. Transexuais... Quer dizer, então um homem muda de mulher... Uma pessoa muda de homem para mulher para não ser nenhuma coisa nem outra. Isso é ridículo. Para mim. Pois. É assim, se a pessoa não se sente homem e quer mudar para mulher, tudo muito bem. Se a pessoa não se sente bem com mulher e quer mudar para o homem, tudo muito bem. Agora, se não sei que é ser um misto das duas coisas, pronto, que seja, mas... não... Quer dizer, transexual é o quê? É mudar de homem para mulher, não é? Ou mudar para homem. Exatamente. Ou é ser, ou é fazer uma operação para ser hermafrodita? Não, é mudar de homem para mulher ou mulher para homem. É hermafrodita... São aquelas pessoas que nascem com os dois sexos e depois têm pois que é, escolher. Ou uma pessoa que fosse operada para ter os dois. Percebes? Ah, por isso é que eu digo. Acho que não. Mas eu também acho que não. A ideia que eu sempre tive de um transexual é uma pessoa, é um homem que passou para mulher, que não se sentia bem como um homem, ou vice-versa. Exato. Portanto, se se sente melhor como homem, é um homem. Não é transexual. Mas isto. Olha, sabes o que é que eu acho? Eu acho que isto é a ideia dos alemães. É. Achas que sim? Olha, der Mann Die Frau, ou seja, der Mann, o homem. Die Frau, a senhora. Das Mädchen, a menina. Das é neutro. Portanto, eu acho que eles têm... Uma menina é neutro? Não, é sexo feminino, não é neutro. Mas isto é... É por isso que digo, isto é dos alemães. É coisas da cabeça deles. Portanto... Mas sabes que eu, por acaso, há uns tempos, eu cheguei ao ponto de ter um comentário eliminado pelo Facebook, porque houve alguma bicha solitária que se sentiu ofendida. Digo eu, dentro do bar do Facebook, porque não há razão para eliminar uma... para eliminar um comentário que não ofende... Aliás, eu era muito crítico, eu dizia que, assim, quem quer mostrar a sua mariquice, seja homossexual ou transexual, bom, para mim não é bem-vindo, mas eu não gosto de mariquices, não é? Eu dou-me bem com homossexuais, com gays e lésbicas têm alguma dificuldade. É, e com transexuais, com mania de se exibir, pô, ainda mais tenho também. Mas, enfim, de resto, nada contra. E aliás, até falei em direitos, etc. Mas aquilo que eles querem, o que eles querem não é direitos ao trabalho, não é direito... Não, o que eles querem é direito a legalizar a autodiscriminação. Porque são eles que buscam marcar a diferença. Eles não buscam combater a diferença. Eles buscam cimentar a diferença. Nós não somos nem homens nem mulheres, somos transexuais. Então, cara, se transexual não se acomoda de homem para mulher, de mulher para homem. Por isso, olha, eu parecia que estava a chamar para mim, mas não era. Não. Se estão, portanto, a... Como é que é dizer? Se estão a... Pronto, se... Isso do identificação, isso do cartão, pois eles que se arranjem. Se não querem, não tenho nenhum. Pronto, criam o próprio sistema deles, já querem marcar a diferença e passam a ser a... Nós temos a República Portuguesa. Eles passam a ter a República Transsexual Portuguesa. Aluga-se uma ilha para eles, mete-se lá todos e pronto. Então, não é preciso alugar, tem a Ilha das Berlengas. Ou tem outras ilhas. Mas assim, a gente aproveita... Ah, sim, sim, também dá. E então fica algo como... O que eles vão ter... depois não é o cartão de cidadão, é o carte de cidade. Porquê? Porque ão já é masculino, então vai ser carte de cidade. Pois. Ou documento de identidade. Pronto. Então eles depois, por exemplo, não vão para a escola, vão para escola, ou seja, eliminam tudo o que seja masculino e feminino, basicamente. Pronto, e fica só o neutro. Vão para escola, vão para trabalho e outras coisas que não vou aqui dizer, mas é muito palhaçado. É muito palhaçado. Na minha opinião, para mim, vá, cartão de cidadão ou documento, pronto, se quiserem documento de identidade e junta-se o melhor dos dois mundos, ou cartão de cidadania e junta-se o melhor dos dois mundos, eu acho, eu até te digo sinceramente, eu acho que cartão de cidadão é um termo que realmente devia mudar. Sabes porquê? Não. Porque acho que é um termo muito agressivo para quem por algum motivo não o tem. Por algum motivo, quer dizer, sei lá, porque é estrangeiro, porque, eu não sei. Acho que a palavra... olha, é como aquela coisa. O não pode assinar ou não sabe escrever, percebes? Na prática é a mesma coisa. Mas depois em termos... é muito diferente. Porque não sabe escrever ou não pode assinar são coisas distintas. Cidadão e identidade são coisas também diferentes, acho eu, porque um cidadão, sei lá, inglês, ele vem aqui a Portugal, ele pode aqui tratar do seu documento de identidade, mas ele vai aqui ou vai tirar aqui o cartão de cidadão. Como é que ele pode tirar aqui o cartão de cidadão? Eu não sei se isso pode, se pode ou não. Ele tem que se legalizar, não é? Portanto, como é que ele faz? Não sabes? Não. Pronto. Mas um documento de identidade marca mais a distância, marca mais a distância, é mais abrangente e é mais justo. É identidade. Eu acho que é isso. Acho que o bilhete de identidade era o termo mais correto. O cartão único que ele correu mal, não é? Porque, olha, chega-me o seu cu. Pronto. Depois eles mudaram para cartão de cidadão. E não fazia sentido, eu acho que continuasse a ser bilhete de identidade como já era antes. Ou cartão de identidade, ou documento, uma coisa qualquer. Mas não de cidadão. Porque acho que isso é muito... É demasiado limitativo o termo. Não é por ser masculino ou feminino. Mas, já que se vai mudar, agradava-se a gregos e a traianos. Documento, masculino. O documento da identificação. Pronto. Estava a questão resolvida. As bichas indecisas, que fazem o próprio país delas e tudo bem. Eu digo assim... Diz. Não, sim, diz. Eu digo assim com todo o respeito por homossexuais e com todo o respeito por transexuais. Agora, por gays, lésbicas e outras árvores raras do mundo do espetáculo, pseudo-humano, não. Não tenho nada contra, mas para mim são bichas mal resolvidas. Pronto. Algumas, atenção, que há algumas aves raras que também são heterossexuais e não parecem, atenção. E não deixam de ser aves raras e figurinhas muito tristes para a nossa espécie. Mas, pronto, essa é a opinião que eu tenho. Que é a minha opinião, é muito triste ver um... Por exemplo, ver homossexuais a serem confundidos com gays. Para mim é triste. Porque homossexual é um ser perfeitamente normal. Pronto, gosta de homens ou de mulheres. Estou sempre sobre o mesmo sexo, mas... Diz? Sim, gostam de homens ou de mulheres. E depois há as bissexuais, não te esqueças. Sim, pronto, também podemos aqui os bissexuais. Pronto. Ou que gostam... Ou seja, temos três tipos de pessoas. Ou que gostam de pessoas de sexo oposto, ou que gostam de pessoas do mesmo sexo, ou que gostam de pessoas dos dois sexos. Pronto, ok. Mas são pessoas normais. Depois há os gays e as lésbicas, que eles têm o bracinho XPTO, têm a vozinha, não sei o quê. Aquela coisa de... Então, estás bom? Ai, estás-me a ofender, eu estou boa, não estou bom. Pronto. E portanto, e fica, ou seja, por esses eu não posso ter o mesmo respeito, não tenho nada contra, não os discrimino, no sentido de eu não faço nada que eles à partida não façam, né? Portanto, eu não estou a discriminá-los. Se uma pessoa quer ser tratada como diferente, eu trato-a como diferente. Pronto. Há muitos, por exemplo, há muitos cegos que não gostam de ser tratados como pessoas normais. Sim. O que é que eu faço? É de ceguinho para baixo. Pronto. acabou-se. É isso que eu faço. E depois. Por exemplo, diz. Não, anda a acabar. Não, mas é isso, pronto. Mas. Mas pronto. Mas sim, estamos a falar muito. Diz lá. Estamos, quer dizer, sou mais eu, mas sim, adiante. É, mas já viste, por exemplo, no caso dos hermafroditas, que nascem com os dois sexos, como é que os pais, quando são confrontados com isso, vão estar a decidir se querem um menino ou se querem uma menina, porque até a escolha deles estão a escolher um sexo para aquela pessoa que até pode não ser o sexo que a pessoa depois mais tarde se vai sentir que tem. Pode-se sentir, ai, é uma menina, ai, mas eu quero mudar para o homem, ou ser homem e quero mudar para a menina. Portanto, os pais aí é que escolhem o sexo da criança. Bem, é uma inevitabilidade, não é? Ao contrário da crença religiosa ou do partido político, não dá para fazer. Bem, a criança nasce agora, ela depois escolhe o sexo que quer. Pois. Tem, não há nada a fazer. Mas. Não, eu acho que tudo tem que ser normalizado. Embora eu acho que a mudança de sexo é uma coisa muito prejudicial à saúde, mas pronto, cada um faz com a sua saúde aquilo que quiser. E não tem nada a ver com a discriminação, tem a ver com as alterações brutais que se fazem a um corpo. Mas isto sou eu a dizer que não tenho, nunca passei por essa experiência. Eu, mais do que ser homem, não gostaria de ser mulher, portanto sinto-me perfeitamente bem como estou. Mas para todos os efeitos, para quem não se sente bem assim, bom, se for a única solução, que seja. Mas eu acho, eu quero, é isso que eu digo, eu acho que tudo tem a ver com a mente das pessoas. Então a discriminação começa em nós próprios. Eu quero ser diferente. Pronto. Há pessoas que são assim, querem ser diferentes, querem ser vistas como pessoas diferentes, nem que seja para chamar a atenção, mas querem ser vistas. É como aquelas pessoas que se despem pelos direitos humanos. Há quem se despe pelos direitos humanos, há quem lute por eles. Pronto, o que é que eu posso fazer? Não, o que eu acho? Bem, já que estamos a falar muito, vamos mais às nossas três últimas músicas da nossa senhora. Lista da Islândia. Quando estás a mais tempo aqui para os... Pois, exato. Já vamos numa hora de programa. Vamos então à nossa quarta música com os Of Monsters and Men, com Crystals. Esta música é do segundo álbum, chamado Beneath the Skin, desta banda islandesa de folk pop. O álbum foi lançado em 2015 na Islândia, portanto, 8 de junho, e um dia depois no resto do mundo. O título do álbum deriva de um verso da canção Human, portanto, uma canção deles. Esta banda é ocasionalmente abreviada por OMAM, ou seja, OMAM. Isto é perigoso. E é uma banda formada na Islândia em 2010. A banda foi formada após um projeto a solo da vocalista, que era chamado Songbird, que depois recrutou os outros integrantes da banda. Ganharam o European Border Breakers Award em 2013. Não tenho mais nada sobre eles. Sabes como é que fica OMAM ao contrário? Supostamente... Sei. Supostamente sei. Eu, na esperança que ela fosse dizer... Opa, fica MAMO, pronto. Ah, pronto. Sim, adiante, pronto. Já foi um momento de festival. Festivaleiro de hoje. Sim. Diz lá. A quinta música é da cantora Olafartnauds, com Numbers and Names. esta música pertence ao terceiro álbum chamado Sudden Elevation, de 2013. Esta é uma cantora e compositora islandesa de música indie, que está, portanto, ativa, tem estado ativa na, portanto, neste mundo da música desde os inícios de 2000. Ela fez parte do grupo MUM por 5 anos, de 2013, a partir de 2013, onde é que eu estava 2013? Em 2003, ela decidiu partir em carreira solo e fez 3 álbuns até à data. Ela também cooperou com bandas e artistas como a Björk, os Stormsmith Nix Notes, o Mujason, Slowbow e Smuli Smerison. Entre 88 e 2002, Olaf estudou violino e canto clássico, e de 2002 a 2006 ela estudou composição e nova média, salvo eu, na Academia de Artes islandesa. E pronto, não tenho mais nada sobre ela também. Por último, next. Next e por último, vamos ouvir Moon com Underwater Snow. Esta pertence ao álbum Smile Wand, desta banda eletrónica, e foi feito em 2013 em CD, vinil e download digital. Esta é uma banda de post-rock islandesa. A sua música é caracterizada pelos vocais delicados, portanto pelas vozes delicadas, efeitos eletrónicos e uma variedade de tradicionais e inconvencionais instrumentos. Eles também são conhecidos pelos seus remixes de músicas. A banda foi formada em 97 e não tenho mais nada. Pronto. Acaba-se a nossa lista da Islândia. Pronto. Gostaste de me ouvir falar islandês? Em alguma coisa? Era islandês? Nem dei conta, pensei que era uma nota de ecrã aqui a tentar pronunciar umas palavras. Sim. Gostei. Oh. Tens que fazer um programa em islandês. Ah, sim. Por isso. Ia ser muito interessante, realmente. Mas pronto, a nossa lista está, as nossas músicas estão dadas e espero que vocês façam uma grande e mágica viagem através destas músicas e que gostem, claro. Vamos lá à música? Pensei que mais alguma coisa. Não, vamos à música? Sim, vamos à música. Já voltamos, ouvintes, até porque ainda temos mais algumas rubricas para vocês. E pronto, já voltamos. Até já. Até já. We'll be right back.

Nós estamos aqui. Estamos de volta, ouvintes, depois três temas, músicas que vamos então de ouvir aqui no nosso 3 em ponto. E já cá está, como sempre, como tem de ser, a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, de novo. Olá! Pois é, nós voltamos para a nossa terceira parte, o nosso 3 em ponto de 1 de maio de 2016. Um dia maravilhoso onde comemoramos duas coisas. 3 Não, dois, dia trabalhador, dia da mãe. E pronto, ok, as promoções para em 12. Opa, já é a terceira vez que eu digo a marca, eles não me dão dinheiro para estar a fazer publicidade. Pronto, ok. Pois deviam, porque afinal estamos a dar publicidade grátis. Para a próxima só dizemos que as promoções vão ser para o hipermercado em Portugal. Pronto, pelo menos assim não dizemos a marca. Mas como pronto, há muitos hipermercados, pronto. Sim, mas é, olha, sim, sim, é, isto dizes assim é uma boa solução. Resolve muitos problemas, porque realmente ninguém nos paga. Pois não. Mas vamos começar a dizer, também é um dia especial para a nossa antena web, porque afinal é um dia que nós estamos com vocês, ouvintes, claro que a nossa antena web é muito boa em estar com os ouvintes, e tem muitos programas, pois sim, tem o nosso site da antena web, pronto, estamos a fazer publicidade da antena web. Olha, pelo menos isso. Não, e depois tem outra coisa, é que nós agora temos programas novos, como estes na Antena Informação, sobretudo, temos muita programação nova, e que vale realmente a pena, pronto, é algo que os ouvintes podem, enfim, devem visitar o nosso site. E assim já ficam a saber. www.antenaweb.info. Exatamente. Muito bem, sim senhor. Até diz uma coisa. Sim, diz. Nós agora vamos para a nossa rubrica de onde parte. Antes de qualquer outra coisa, se me dão licença. Pois é, Adriano, estamos então de volta, e para a nossa rubrica, tu sabes como é que se chama a música do De Onde Parte, a música que vai iniciar, ou seja, qual é que é a música do ponto de partida? Sei que ela, eu sei como é que ela se chama, mas agora o nome já se foi. Pois Put the end. Música chama-se Put the hand in your hand. Exato. Aliás, put your hand in the end. Isso tinha que estar correto. É de 1971. Esta música foi gravada pelos Ocean. E é uma música que ela é muito conhecida, mesmo aqui em Portugal. Mas não nesta versão. A versão que nós conhecemos é uma versão de um padre que foi misteriosamente calado. Nunca mais ninguém soube dele. Que é o padre José Luís Borga. E que cantava a música Põe Tua Mão na Mão do Meu Senhor. Exatamente. É. Esta música ela não é nada conhecida em Portugal, nada mesmo, e eu até só descobri no dia 24 de Abril que esta música não era dele. Eu pensei que esta era das poucas músicas que fosse dele, mas não, porque eu sei que ele tinha muitas músicas que não eram dele, eram adaptações, como é a parte, de maior parte das músicas deste género. Mas pensei que esta fosse original. Eu também pensava. Pois, pelos vistos não é. Pronto, olha, acontece. Vamos ouvir na rubrica desta semana De Onde Parte os Ocean com Put Your Hand in the End. E depois vamos chegar com a versão do padre José Luís Borga. Põe tua mão na mão do Senhor da Galileia. Tim, tim, tim. Até já. Até já. Que calma o mar, meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que calma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Que acalma o mar, meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, a Galileia. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, a Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma. Oh, Então, estamos de volta agora com a nossa parte de música clássica e hoje eu trago-vos Joly Braga Santos, que nasceu em Lisboa a 14 de maio de 1924, tendo começado por estudar violino com apenas 6 anos e composição a partir dos 10. Foi aluno de Luís de Freitas Branco e professor do maestro António Vitorino de Almeida. Estudou também fora de Portugal, tanto composição com Virgílio Mortari, como direção da orquestra, com Hermann Scherchen e Antonino Votto. Na sua formação enquanto maestro, não é de excluir também a enorme contribuição de Pedro de Freitas Branco, irmão de Luís de Freitas Branco, e igualmente um dos grandes músicos portugueses do século XX. De todas as biografias, de todas as biografias, o que é público da sua vida não musical é muito escasso. Sabemos que teve uma filha, Maria da Piedade, a quem dedicou a sua sexta e última sinfonia. Conhecemos o livro de 10 compositores portugueses da Quixote e aí é onde podemos talvez saber mais informações sobre ele. Musicalmente, o Joly Braga Santos foi, juntamente com Luís de Freitas Branco, o grande sinfonista português. Ele, nesse capítulo, deve ter superado o seu mestre. E já agora, consideramos que o Joly foi um dos grandes expoentes musicais mundiais do século XX. Mesmo que neste século temos outros génios como o Stravinsky ou o Shostakovich. Joly Braga Santos pode ser comparado na qualidade e genialidade a eles. Foi votado pela Unesco um dos 10 compositores mais significativos da sua época. Portanto, isso é... assina o reconhecimento mundial. Ele sempre se caracterizou por um gosto apurado de forma a não desdenhar a monumentalidade. A música, ele pensava que a música deveria ser feita para agradar, mas sem cair na banalidade fácil. Embora com o tempo e com o contato com outras escolas europeias, o seu estilo e forma de compor se tenha modificado e refinado, o compositor nunca perdeu essas características que tanto se apreciava na sua música. embora tenha composto inúmeras outras obras, é sem dúvida na forma sinfónica que pensamos que ele se exprime melhor o seu talento. A primeira sinfonia foi composta em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, e dedicada precisamente aos heróis e mártires da Última Guerra Mundial. Esta primeira sinfonia, em ré, tem 3 andamentos, num formato mais típico dos concertos do que das sinfonias, andamento rápido, lento, rápido. A segunda sinfonia, em si menor, foi composta no ano subsequente, 1948, sendo esta já em 4 andamentos, dirigida por Álvaro Cassuto, na gravação integral das sinfonias de Joly Braga Santos, efetuada para Naxos. Esta é a única das suas sinfonias de que não conhecemos a dedicatória. A terceira foi composta em 1949, sendo dedicada a Luís de Freitas Branco. Esta sinfonia em Dó maior é, no entanto, marcada por uma maioria de temas introspectivos e relativamente calmos, sempre, sempre com a direção de Álvaro Cassuto, agora com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. A quarta sinfonia, dedicada à juventude musical portuguesa, foi a primeira a incorporar coro e última do primeiro ciclo, dado que, após ter composto esta sinfonia, o Joly Braga Santos fez uma espécie de interregno sabático. Composta em 1950 e estreada em 51, tem um final que, de certa forma, talvez pelo coro, lembra a nona de Beethoven e foi dirigida por Álvaro Pereira. A quinta sinfonia foi composta apenas em 66, sendo intitulada Virtus Lusitana, uma interpretação da Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida por Álvaro Cassuto. A sexta sinfonia foi composta em 1972 e é dedicada à sua filha Maria da Piedade. Trata-se de uma sinfonia em 6 andamentos. Depois de nada, Joly Braga Santos faleceu em Lisboa a 18 de julho de 1988. E pronto, de informações sobre ele está tudo. Vamos então ouvir Joly Braga Santos com a Sinfonia número 3, Lento, Alegro, Moderado, primeiro andamento. de volta ouvintes, depois deste momento musical. E olha, Adriana, tenho uma notícia para te dar. Bom, primeiro, tu ainda não estás aqui no ar, só agora é que estás, mas a notícia não é essa. A notícia é que já nem tempo para o nosso hino vamos ter. Só faltam 10 minutos, já temos que terminar. Vamos finalizar com dois temas. Porque enfim, pronto. Já estamos aqui a terminar aqui o nosso. Nós hoje conversamos bastante. É coisa nem a rubrica, portanto, da retrospectiva, nem o retrato biográfico, nem o retrato biográfico, nem a outra rubrica, a rubrica do hino aos hinos. Pronto, olha, o que é que se pode fazer, não é? Depois se dá conversete e depois não trabalha. O que é que se pode dizer? Deixo tempo a ti para que possas despedir-te dos nossos ouvintes. Pronto, então, caros ouvintes, é triste não termos tempo para mais, mas já ficaram com alguma música e com algumas informações também sobre essa música e sobre esses autores. Nós despedimos-nos por aqui. Para a semana estamos de volta com novas músicas, mais uma viagem não sei para onde. Vamos cá decidir para onde vamos a sair daqui da Islândia, mas talvez a algum sítio perto, portanto não vamos para muito longe. E espero que tenham gostado. Já sabem, visitem-nos no nosso site, mais uma vez www.antenaweb.info, e também na nossa página no Facebook, também vão lá. Convidem os vossos amigos, familiares, conhecidos, e deem o vosso feedback, deem também as músicas que vocês gostam, deem ideias também para programas, porque não? E já agora, se estiverem interessados, nós estamos sempre à procura de sangue novo aqui para a locução, portanto, se quiserem, é só nos contactar pelo geral.radioantenaweb@gmail.com. Quanto ao sangue novo, isso não é preciso falar com o banco de sangue, como é que se chama? Sim. Não é preciso falar, porque é outro tipo de sangue. É a energia, então, propriamente dita. É a energia resultante desse sangue. Exatamente. Bom, e vamos ficar então por aqui com dois temas. Escolhi para o fecho desta edição, primeiro uma música portuguesa, depois uma música estrangeira. Na Tércia Barreto, um tema que é imortal, de uma artista que é uma espécie de one hit wonder, porque ela só fez assim grande sucesso com esta música. Claro que há outras, mas não são assim conhecidas. Naquela altura talvez sim, mas não agora, portanto. É uma música que expressão assim mesmo só teve foi Óculos de Sol. Está sol por agora, portanto é bom que tenham os vossos óculos de sol perto de vocês, ou convosco, no caso, em cima, alguns entre os vossos narizes, os vossos olhos. E depois vamos chegar com Rooms on Fire, música da Stevie Nicks, para fechar a edição de hoje do nosso 3 em ponto. A Adriana já se despediu, certo, Adriana? Sim, certo. Pronto, eu despeço-me então. Desejo aos ouvintes então a continuação de uma ótima tarde, esperando que tenham gostado deste nosso programa. A todos, um forte abraço e até à próxima edição do 3 em ponto. Até para a semana. Creme muito bom pra me bronzear. Trust in many.